Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os pioneiros. Rogério Guimarães e Mozart Bicalho. 7 de setembro de 1922, centenário da independência e data da primeira transmissão radiofônica no Brasil. Depois do discurso do presidente Epitácio Pessoa, ouviu-se uma transmissão da ópera Guarani de Carlos Gomes e, recém-chegados de Paris, Pixinguinha e os Oito Batutas. No plano musical, o rádio, nos seus primórdios, trazia uma tentativa de difusão da música clássica. Mas quando as transmissões comerciais começaram, poucos anos mais tarde, o rádio transformou-se no grande veículo de difusão da música popular gravada. A partir da década de 30, desenvolve-se uma linguagem própria, com folhetins, futebol, música tocada ao vivo nos estúdios, programas de auditório e de calouros, um formato que persiste na TV digital do século XXI. Na disputa pela audiência, as rádios tornaram-se os maiores empregadores de músicos no Brasil. Cada uma mantinha uma orquestra que acompanhava as estrelas e um grupo mais ágil chamado Conjunto Regional. O grupo regional nada mais é que uma evolução do formato do choro mais básico, flauta, violão, cavaquinho e pandeiro. O nome regional é fruto do hábito de muitos desses grupos se apresentarem trajando roupas típicas. Os regionais tinham uma habilidade essencial para o ritmo frenético dos programas de calouros. Conheciam e tocavam tudo de ouvido e não precisavam de arranjos escritos. Só precisavam saber o tom da música e acertar a introdução. Alguns destes grupos atingiram um nível artístico excepcional e ainda são o fundamento camerístico, por assim dizer, da nossa tradição de arranjo de música popular. Entre os muitos grupos liderados por músicos como Pixinguinha, Benedito Lacerda ou Luperce Miranda, um se destacou pelo refinamento, o regional de Rogério Guimarães. Acontece que Rogério Guimarães era muito mais que um líder de regional. Ele foi um músico completo, bom compositor, produtor musical de visão e um solista de formidáveis recursos. Ele nasceu em Campinas em 1900, vinha de uma família de militares e mudou-se para o Rio de Janeiro para cursar o colégio militar. Ali, ele começou a aprender violão sozinho aos 15 anos. Thank you. ouvimos de Rogério Guimarães a Marcha 5 de Julho, interpretada por Rogério Guimarães, acompanhado por Francisco Alves. Rogério Guimarães é uma figura isolada na história do violão popular brasileiro, porque não era nem pobre, nem ignorante, nem caipira e nem retirante. Sua família era muito bem relacionada e, ainda adolescente, ele frequentava as festas da sociedade, onde cantores líricos e poetas da academia podiam apreciar seu talento. Ouvimos de Rogério Guimarães a valsa Silvia, interpretada pelo compositor, acompanhado por Francisco Alves, numa gravação de 1928. Seguindo o exemplo do solista de violão mais celebrado de sua época, Américo Jacomino Canhoto, Rogério Guimarães compôs uma boa variedade de gêneros musicais que brilhariam em qualquer situação: valsa, choros, foxtrotes ou tangos. Thank you. Este foi o tango Atlântico, de Rogério Guimarães, tocado pelo autor. Entretanto, as obras mais surpreendentes são seus solos de violão, onde a fronteira entre o que é música de salão e música de concerto é indistinta. Ouçam, por exemplo, este magnífico prelúdio que poderia tranquilamente figurar num recital de violão clássico. Ouvimos de Rogério Guimarães, Prelúdio, ao violão Rogério Guimarães, numa gravação de 1928. Na minha opinião, Rogério Guimarães foi um precursor, talvez até perfeitamente consciente disso. Com este tipo de composição, ele abre um precedente para as composições mais sérias ou artisticamente mais ambiciosas de violonistas da geração posterior, como Laurindo Almeida ou Garoto. Por exemplo, a famosa valsa desvairada de Garoto é baseada nesse estilo melódico de redemoinho que já é pronunciado nesta valsa de Rogério Guimarães, de 1928. Thank you. Ouvimos de Rogério Guimarães a valsa Ao Luar, tocada por Rogério Guimarães, acompanhado por Francisco Alves, gravação de 28. O ouvinte deve estar se perguntando quem seria esse tal de Francisco Alves, que figura como acompanhante de Rogério Guimarães. Sim, é Francisco Alves, o Rei da Voz, já bastante conhecido como cantor nesta época, mas que era um violonista bastante razoável que chegou a gravar muitas músicas com o pseudônimo de Chico Viola. Francisco Alves, a propósito, é a maior estrela da era das 78 rotações. Ele foi um ídolo intocável até a sua morte em um acidente de carro em 52. Gravou mais de 900 músicas e estas atuações como violonista aumentam a estatística. Ouvimos de Rogério Guimarães o foxtrot Uma Noite na Urca, tocado por Rogério Guimarães, acompanhado por Francisco Alves. O molejo, o swing da música brasileira, não é um fenômeno da natureza. É uma acumulação de pequenas contribuições individuais, de hibridismos, de empréstimos, que fizeram com que praticamente cada intérprete tenha uma pronúncia individual. Já percebemos o efeito da polca no ritmo do samba. Agora, neste choro, há um quê saltitante de foxtrot que demonstra mais um passo na direção da batida de samba moderna. Thank you. ouvimos de Rogério Guimarães o choro Araca, tocado pelo compositor, acompanhado por Francisco Alves numa gravação de 28. Em 29, Rogério Guimarães foi contratado como diretor artístico da gravadora Odeon, onde permaneceu por somente 3 anos. É irônico que o nome de um músico deste quilate apareça na história da música popular quase que exclusivamente por ter dado uma chance a uma novata chamada Carmen Miranda. Comprei um rádio muito bom à prestação, levei-o para um morro e estalei-o no meu próprio barracão. E toda tardinha, quando eu chego para jantar, eu ponho o rádio para tocar. E a vizinhança pouco a pouco vai chegando e vai se aglomerando com varela no portão. Mas quem eu queria não vem nunca por não gostar de música e não ter coração. O resto, obviamente, é história. Mas Rogério Guimarães aproveitou para também fazer algumas gravações solo de suas composições, como este excelente Romance em Ré Menor, que explora a atmosfera espanholada de mistério tão característica do violão. Ouvimos de Rogério Guimarães o Romance em Ré Menor, interpretado pelo autor. No início dos anos 30, ele montou o Regional de Rogério Guimarães, que é reconhecido como um dos melhores de todos os tempos, que acompanhou praticamente todos os maiores astros da época, como Carmen Miranda, Francisco Alves e Silvio Caldas, ininterruptamente até meados dos anos 50. Thank you. Ouvimos o choro Aguenta o Galho, de Rogério Guimarães, interpretado pelo Regional de Rogério Guimarães, numa gravação de 1940. Em algumas gravações, eles apareciam como Grupo do Canhoto. Por quê? Por mais surpreendente que possa parecer a esta altura, Rogério Guimarães tocava, a exemplo de Américo Jacomino, com o violão invertido. Mesmo um ouvido treinado não percebe qualquer espécie de limitação na arte deste virtuoso e consumado. Ouvimos de Rogério Guimarães a canção Istambul, gravada em solo de violão pelo próprio Rogério Guimarães em 1947. Há poucas referências à pessoa de Rogério Guimarães. Ari Barroso, em entrevista a Sérgio Cabral, disse que entre os maiores instrumentistas da música brasileira, Rogério Guimarães era o seu preferido. Era uma pessoa de finas maneiras, ciente de seu valor e um verdadeiro dandy. Thank you. Esta foi a valsa Borboleta Azul, de Rogério Guimarães, interpretada pelo autor numa gravação de 1947. Rogério Guimarães faleceu em Niterói, em 1980, e seu nome como compositor e solista praticamente desapareceu. Mesmo os melhores violonistas de hoje desconhecem o seu legado, o que é uma lástima. Não fosse por uma única valsa que se tornou um grande sucesso, o mesmo teria acontecido com o compositor mineiro Mozart Bicalho. Ouvimos de Mozart Bicalho a valsa Gotas de Lágrimas, interpretada por Dilermando Reis numa gravação de 1963. O sucesso de Gotas de Lágrimas não é casual. Esta valsa tem um arco melódico imenso, impossível de ser cantado, que explora toda a extensão do violão, que era uma grande novidade na época, e que foi imitado por todos os compositores de valsas da geração posterior. Dilermando Reis era mais novo que Mozart Bicalho, e seu primeiro grande sucesso, a valsa Noite de Lua, é extremamente parecida com esta Gotas de Lágrimas. Para falar a verdade, eu acho que é um plágio, dá até para tocar as duas valsas juntas. Mas Dilermando e Mozart eram amigos, um se sentiu lisonjeado com a homenagem do outro, e Dilermando mais tarde fez esta celebérrima gravação em LP que vendeu milhões e fixou o nome de Mozart Bicalho na história do violão brasileiro. Sua produção como compositor, apesar de bastante pequena, é significativa. Ele foi um violonista bastante popular e um dos que mais gravaram nos anos 30. Este foi o Choro Peba, de Mozart Bicalho, tocado pelo autor numa gravação de 1931. Mozart Bicalho nasceu em Santa Bárbara, Minas Gerais. Sua biografia tem um paralelo com a de Rogério Guimarães. Ao assistir a um concerto de canhoto em Belo Horizonte, ele sentiu-se inspirado para ir ao Rio de Janeiro, onde ingressou na carreira militar. Seu primeiro sucesso foi composto na caserna, o dobrado Odeon. Ouvimos de Mozart Bicalho o dobrado Odeon, numa gravação de 1930. Bicalho já tinha uma reputação em 28 quando faleceu o canhoto e a gravadora Odeon o convidou para ocupar o seu lugar. Ele gravou então as obras que fizeram sua fama. Só que como ele era muito religioso, ele não tinha o hábito de frequentar os bares e a sua fama acabou ficando um pouco circunscrita por causa disso. Nos anos 40, ele voltou para Minas Gerais e visitou como concertista cerca de 300 cidades daquele estado. Ao longo do caminho, ele ia compondo peças ocasionais em homenagem aos lugares visitados. Na maioria das apresentações, feitas a um público provavelmente bastante rude, ele era também instado a cantar. Thank you. ouvimos de Mozart Bicalho o Cateretê mineiro Tuim Tuim, numa gravação de 1929. Bicalho tinha uma personalidade transbordante e por onde passava deixava uma forte impressão. Mas esta vida itinerante sacrificou sua obra. Praticamente nada do que compôs em suas viagens sobreviveu. Somente Gotas de Lágrimas e Odeon foram publicadas e as outras peças sobrevivem através de gravações. Suas obras de sabor regional são particularmente encantadoras, como este choro, Currupacos Papacos. Ouvimos de Mozart Bicalho o choro Currupacos Papacos, tocada por Mozart Bicalho com acompanhamento de Glauco Viana numa gravação de 1930. Glauco Viana foi um menino prodígio do violão, que teve uma enorme reputação no final dos anos 20 e que parou de tocar ainda bastante cedo. Em 52, Mozart Bicalho cansou das viagens e se fixou em Belo Horizonte, onde abriu uma escola de violão que funcionou por décadas e onde ele também faleceu em 1986. Mozart Bicalho e Rogério Guimarães são alguns dos protagonistas do violão brasileiro antes de 1950, cuja obra e produção discográfica exigem uma reavaliação. No caso de Bicalho, há um livro de Renato Sampaio, a quem deixamos nossos agradecimentos, bem como Alexandre Piló, que editou as partituras de suas músicas. E também um agradecimento geral a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar os seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Adriano Vieira e Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.